mar. Tão evidente que a gente se pertence, eu sempre estou onde você está. Eu sempre estou onde você está. O movimento do seu corpo, seu olhar, seu jeito louco sempre me seduz. E nesse quarto eu me completo, me esvazio, eu te enxergo quando apago a luz. O seu amor me tem, o seu amor me faz tão bem. O seu amor me tem, e nesse amor eu sou refém. Obrigado.